Esta é a sua Cultura 2. Faz sucesso! Aprendi e não esqueci. Sábado à tarde é lei. Cultura 2, 15 horas, 96,7. 40, mais, mais. Esse negócio de regular o motor do seu carro manualmente é coisa do passado. 96,7. Cultura 2, informação. YC718, 96,7 MHz, 3 mil watts de potência. Faltando um minutinho para as 11 impostos, agora um pouquinho mais de peso na programação da FM Sucesso. Chegando o The Cult. Falar em The Cult, vem aí o terceiro Machado Rock Concert. Você que se amarra dia 30, agora lá no Polo Esportivo de...